Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 13 para o gate 10 no pátio 1. Gate autorizado, proceda para o portão 10. Ok, autorizado para o portão 10, Mike Alfa. Uno, essa é a sua entrega. Pro, por aí, para o Uno 649, prossiga táxi Alfa Juliet, portão 06. Alfa Juliet 7-7-7, descrição do localizador. Charlie, chame Torre Salvador em 1-8-9-5. 8-9-5, sim, obrigado. Salvador, papapapa, acesse a Charlie. Papapapa, acesse a Charlie, Charlie, continue a programação, QNH-109, você pode fazer o marcador externo. Sim, tempo do externo, certo, certo. Solo Salvador, é o Golf India Vito. Golf India Vito, prossiga. É o Golf India Vito na posição 12, remoto, do pátio 1, para reboque até posição 08 do pátio 1. Salvador, bom dia. Azul 5003, informação hotel para código. Azul 5003, informação hotel, confere, guarde cópia. Certo. Azul 5003, previsto da Euleda. Alô, Salvador, é o Golf India Vito. Golf India Vito, aguarde instante, a aeronave sendo rebocada no setor. Aguardo, Golf India Vito. Papa Serra Charlie Charlie no solo 09, direita, 1211 no solo. Papá, Serra, Charlie, Charlie, São Salvador, prossiga. Bom dia, queria orientar aqui para Tiamém, Baixo de São Paulo. Papá, Serra, Charlie, Charlie, Baixo autorizado, Alfa Quilo, Baixo 03. Alfa Quilo, Baixo 03, sim. Mike Alfa Alfa, ciente. Azul 5003, pronto cópia. 5003, pronto cópia. Azul 5003, autorizado, Terra Bravo, Golf Romeo. Nível 320, via Upper Zulu 10, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Elleda, pós-mótima, transponder 5073, frequência do controle 120, decimal 80. Para Serra Bravo, Porto Romeu, em linha de voo 320, decola da pista 10, na curva direita, decolera via Upper Zulu 10, saída da Elleda, pós-mótima. Azul 5003, contagiamento correto, reporte e ponto operacional. Solo, Serra Cacá. Serra Cacá, prossiga. Cacá 03, confirma o balizador. Serra Cacá, previsto, posto. Posição 0743. Posição 0743. Certo, certo. Golf India Victor. Na escutada 2? Prossiga, Golf India Victor. Golf India Victor, respeito o reboque para o. Portão 08. Delivre o reboque para o portão 08, mantendo a escuta, Golf India Victor. confirme quem chamou para o solo, intensidade 1. Gol no 759, formação Tango e Curso. Descente no portão número 9 para autorização de tráfego São Paulo Guarulhos. Gol no 759, Guarulhos. Gol no 759, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, nível 360, via Upper Zulu 10, decola da pista 10, primeira curva é à direita, saída da Elleda Motiva, transponder 5106, frequência do controle 120.80. Autorizado 360, São Paulo Guarulhos, Upper Zulu 10, segundo da 10 com a curva direita, saída da Elleda Motiva. Responde 5106, controle 1208. Gol 1759, cotejamento correto, reporte pronto para acionar. São Salvador, azul 53, para o puxa e acionamento. Azul 5003, livre pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre puxa e acionamento, vou tocar a pronto para o táxi. Gol 1759, portão 9, autorização pushback e acionamento. Gol 1759, livre pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Chamaram para o táxi 759. Bravo 1759 para o DAC. Você confia o mediante 174, alternativa é o Galeão, autonomia 4 horas e 11 minutos. Voo 1759, táxi autorizado para ponto de espera, pista 10, via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1020. Informo que prossegue como segundo no táxi número 2. Ok, vai ser o número 2, segue Índia, ponto de espera 18.95, torre 1759, obrigado, bom dia. 5, acione identificação, chegada bom, foi autorizada, desça para 4 mil pés, dia chegada, TNH 1020. Chegada bom, 4 5003, táxi autorizado, ponto de espera, pista 10, via taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1020. Táxi via Índia, quando pronto, ponto de espera 10, chamada por 1895, azul. 4, 5 e 3, ajustado 20. Salve Salvador, bom dia, aqui é o Azul Alfa Sueyak. Azul, Alfa, X-Ray Yankee, prossega. Azul, Alfa, X-Ray Yankee, pede autorização de reboque do baixo 3 para o baixo principal, gate número 3. Azul, Alfa, X-Ray Yankee, autorizado o reboque até o... Até a saída do pátio 3, reporte na saída do pátio 3. Ok, reportarei na saída do pátio 3. Salvador, bom dia, o Azul 2704. Azul 2704, informação em curso Tango, prossiga. Bom dia, está ciente do Otis, é o 330 para Recife. Azul 2704, pronto cópia. Pronto cópia. Azul 2704, autorizado Recife, nível 330, via Upper Zulu no 7. Decolada pista 10, com primeira curva à esquerda. Saída Fuca, Aracaju. Transponder 5110, frequência do controle 120.80. 0 graus 149, ajuste de altímetro no 020. Autorizada minha área decolada pistão 0, juntado 20 segundos. Gole 120.80. 2080. Aconselhamento correto, reporte pronto para acionar. Vai chamar, obrigado. quem chamou, intensidade 1. Bom dia, voo 1759, ponto de não 90. Voo 1759, aliás, mantém-se no 90. Ali mantém 1-0, com 759. Gol 1649, autorizado o Porto Seguro via Lopes Lu 44, nível 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Elleida, após direto, transponder 5112, frequência do controle 120, decimal 80. Para Porto Seguro. Eu preso 44, decola 510 para a direita da Elleda, que após o DCC, direto 5112, transponder e 208 ao controle. Gol 1649, confinamento correto, reporte e pronto para acionar. Portarei. Liberando a velocidade do voo 1755. A critério, número 1. Obrigado, pode voar 1 mais a presença? Vai acontecer de interceptar e completar o final do procedimento autorizado. Certo. Voo 1759, mantenha cabeceiro 90. Aguarde. 03 na saída da EL. Azul 5003, contato radar, sub mantém o nível de voo 320 via saída da EL. Subindo ao 320 na EL, Azul 5003. Foram 75 usando 080 com referência, solicita o Azuna, descendo para 2 mil pés. 75 tem restrições de para 2000, QNH 1020. Autorizada a final do procedimento que ele é sexy rate, estamos zero, estamos estabilizados. O 1649, livre pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Isso é portaria, 1649. Cabeceiro 90, devido ao Renato que decolou à sua frente, mesmo perfil de saída, mesma rota, mesma localidade, porém nível inferior. De acordo com o regulamento, a separação é de 5 minutos. Aguardando, agora 7 circular. 759 autorizado. Decolar costuma 0, vento 130 graus no 3 nós e o ajuste do ajuste no 020. Autorizado a decolagem da 1-0, com 759. Hotel Salvador, Azul Alfa XUE Yankee, Sol Materno, minha bota. Bate principal, posição número 3. Obrigado, bom dia. Azul Alfa XUE Yankee, ciente. Azul 5003, chame centro Recife, frequência 95, decimal 1, alterno na 33, decimal 25. Voo 759 decolado, aos 39, controle 208. 208, bom dia. Decimal 1, alterno na 33, decimal 25. 1251, 3325 para azul 5003, muito obrigado, um bom domingo. Bom dia, Salvador, voo no 759, cruzando 2.500 metros. Voo no 759, contato radar sub, mantém o nível de voo 360 via saída da EL. Via saída da EL para o 360, no 759. Pode aprovar da EL, direto? Autorizado, voo no 759. Obrigado. 49, táxi autorizado, ponto de espera pista 10 via táxi em Índia, quando o ponto chame torre 118, decimal 95, ajuste 1020. Via Índia, ponto de espera 10295, com meio 20, 649. Estava com FPS visual e aproximava com referências visuais. Escutei. Bom, mal entendido. Bom, no 755, não solicitou o cancelamento das regras de voo. Completa a final do procedimento e chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 185. Eu subentendi que estava cancelando. Eu pensei que a senhora tinha entendido, desculpa. Torre Salvador, boa tarde. Bom dia, voo no 755. Voo 755, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 129, ajuste no 020. Sim, Felipe, pouso, voo no 755. Era 10, foram 649. Espera 10, 9649. 9649, mantém ponto de espera, dona Zé. 9649. Mike Alpha, ajuste em Salvador no 0, 1020, ajuste seus corredores visuais em Salvador, reporte para descida. Para o serviço de tráfego, mantenha-se regra de voo visual. Descida a critério, reporte passando 3.500 pés. Autorizado, Golf mais alto. Confirmando tantas, 597 direito, 2-1-1, solo aos 4-4. Salvo. O 1649 direito, 2-1, confirmando. Aliar e manter pistão a zero. Aliar e manter o 1-0, 1649. Gol 1755, com solo 1-2-1-1, solo aos 4-5. 2-1-1. Olá, Salvador, bom dia, eu vou 1755. Gol 1755, táxi autorizado, Alfa, até antes da Juliet. Alfa, antes da Juliet. Salvador, azul 2704, posição 1, se tiver equipamento. Azul 2704, livre para o Chivec, acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre para chamar táxi, 2704. Bono 649, autorizado a decolagem de 1-0, o vento é 120 graus, 129, hoje está ótimo, 1-0, 2-0. Uno 759, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 251, 3325, obrigado, tenha um bom dia. 3830, pronto, cópia. Pronto, cópia, então 3830. Então 3830, autorizado Recife, nível 310, conforme rota do plano de voo, decola da pista 10, primeira curva e à esquerda, o Caracaju. Responde 5121, frequência do controle, 120, décima 80. 3-2-3-1, autorizado Recife, 3-1-0, Biordo Plante, decola para o 0, Corvo Esquerda, saída para o Caracaju, com transponder 5-1-2-1, controle 2-0-8, 3-2-3-0. Então, 3-8-3-0, nível 3-1-0. 3-1-0, então, 3-2-3-0. O ILS já passou uma 7 com o que é. O 755, o cliente já informa a declaração. 649, decolado aos 47, um controle no dezembro com 8 anos. Camará. 2704, prossiga. Informação, essa aérea hoje está bem deficiente. Hoje eu trabalho dentro da aérea, eu gostaria de deixar registrado aí. Azul 2704, ciente, registrado. está sendo muito bonzinho, comandante. O negócio é preencher relatório pra nós, que não adianta, cara. Pois é, mas já fiz isso aqui pelo menos uma meia dúzia de vezes. Alvo 2704, está pronto para o táxi com 121 a bordo, 3 horas e 30, alternativa Salvador. Azul 2704, táxi autorizado, ponto de espera pista 10, via táxi em Índia. Quando o pronto chamou 118, decimal 95, ajuste 1020. Direita Índia, ponto de espera 1895, azul 2704. Tem certeza que o inferno está em greve? Vamos lá, mais uma vez, a inferno no 755, só um instante. Azul 2704, autorizado a anear e decolar pistola 0, vento é 120 graus 129, ajuste de altímetro 10020. Bom dia, autorizado ingresso e decolar pistola 10, 120, azul 2704. Azul 2704 decolado ao 54, chame o controle em 120.80. 280, obrigado, bom dia. Primeira nave. 2199, tá bom. Voo 2199, acione identificação, chegada à área autorizada, desse mantenha o nível de voo 050, via chegada, altímetro no 020. Ok, 050, via chegada, todas as fotos, por favor, pode estar aqui, tá? Autorizado e TAP. Apresentação, está autorizado e TAP, o 2199. Controle azul 2704. 2704, contato radar, sube e mantém o nível de voo 330 via saída Fulca. Fulca 330, azul 2704. Paulo Salvador, 3830, posição 7, pushback acionamento. Então, 3830, livre pushback acionamento, reporte para o Paulo Táxi. Autorizado pushback acionamento, 3830. Controle azul 2704. Não tem a saída, aguarde azul 2704. É a saída. Controle o Papa da Angola com a Aqui Alfa. Faz um azul? É, 1020. 1020, grato. 2704, chame Centro Recife, frequência 1-25-45, alterna 1-26-85. 2545-2085 Recife, azul 2704. Golfo Mike Alfa, reporte visual com campo. Visual. Mantenha a parada rotatória, chame Torre Salvador, frequência 98.95, Golfo Mike Alfa. 98.95. Torre Salvador, Golfo Mike Alfa, visual K17. Papatango, Golf Mike Alpha autorizado final da 17, condições de encurtar? Afirmativo. Autorizado. Papatango, Golf Mike Alpha. 3830, táxi autorizado para ponto de espera pista 10 via pátio 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118 decimal 95, ajuste 1020. 1020 no ajuste, táxi autorizado. Controle 219, pequeno de esquerda, 5 graus e aí já volta para a prova de táxi. Controle 219. Centro de desvio, 2099, após... Confira por quantas milhas? Se puder voadora, foi melhor. Retorno desse para 2000, reporte estabilizado no final do ILS-XR, pista no zero. Vantuna, 2000, chama estabilizado, 2019. Obrigado.